Espelho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. E aqui estamos nós para mais uma emissão de Espelho Narciso, segundas-feiras, 10 da noite, eu, Nuno Pires, aos comandos da emissão, Carlos Jeria, Marco Paulette e Rafael Videira, que não está cá presencialmente, foi de férias, também acontece aos melhores irem de férias, e ele foi. Para a semana ouvi dizer que é o Jeria, não é? Talvez. Sim. Tenho sorte. É já no final da semana. De dizer. Para a semana, não? Esta semana. Não, esta onde? Semana, esta semana. Mais aonde? Para a gala. Dubai. Né? Estou Dubai. Para Dubai? Para Dubai. Mas isso é lá do cabelo, não é? É como quem vai ali para São Pedro, gala, Dubai. Ok, está bem. Ou talvez mesmo Lausanne, piscinas. Lausanne. Sabes que há uma Lausanne na Suíça? Sim. Ah, Lausanne. Podes sempre variar um bocado. Eu acho que eles têm, como é que chama aquelas terras que são, não é, geminadas, que têm, tipo, são irmãs. Siamesas. Tem assim uma cena dessas. É assim, vê isso no Google. Começamos mais uma emissão do Espelho Narciso. Antes de mais, dizer-vos a todos vós, ouvintes, para passarem na nossa página do Facebook, Espelho de Narciso, também pelo Mixcloud ou no iTunes, se vocês tiverem iPhones, iPods, Macs e essas coisas todas. As tralhas todas, exatamente. Se eu acho que o Rafael, porque ele é assim um bocado. Como é que eu ia explicar? Não, ele é perseguidor. É estúpido. Sim, ele faz parecer que não se interessa pelas coisas. É um gajo difícil. Mas tenho quase certeza que ele nos está a ouvir diretamente dos Açores, estás a ver? Está a ouvir a emissão pela internet. Está a comer uma ostra crua. Está aí com uma hora de diferença, não é? É, ele lá. Mas ele cá também está sempre. Lá são 9 da noite. Ele tem um atraso. Malta, pá, se ele estiver a ouvir. Opa, olha. Só se ele... Um abraço. Achas que ele vai ligar? Se não estiveres a ouvir, Rafael, um abraço. Abraço. No máximo podes ligar. Não sei se o roaming, se há roaming para aí. Já deixou de. Nunca se sabe. Já não há roaming. Ele já não paga roaming. Já não paga. Então, se calhar dava o número. Vou dar o número a Rafael. Espera aí. Enquanto eu procuro, Marco, aconteceu-te alguma coisa esta semana? Esta semana não, esta semana está a começar. Aconteceu. A semana passada. Semana passada. Temos que fazer uma rubrica que é. Opa, semana passada. Opa, não me aconteceu. Não aconteceu nada particularmente interessante. Mas estava atento às notícias. Quer dizer, atento não, porque cheguei a casa e liguei o rádio. Pronto. E aquelas coisas mandam fazer um bocado. Tu já nem ligas a televisão, é só o rádio. Que já é mesmo hipsterzão, mas é um rádio antigo. Sim. E então, opa, aquilo me fazer um bocado de espécie. Aquelas histórias de Pedrógão Grande, pá. Mas agora é fixe, tipo. É, eu não percebo. Eu sempre achei um bocado para o morte list. Se morreres, não és da lista, não és fixe. É isso, eu é isso. É a cena VIP. A senhora morreu, VIP. Coitadinha da senhora, morreu atropelada, não sei o quê. Mas tem que estar na lista porquê? Então, não, olha, és fixe? É isso, é. Oh, é para darem destaque. Aquilo acaba por ser mais um. Deixa-me dar o número. Caso o Rafael Videira esteja a ouvir. Rafael, liga-nos, por favor, 239-851-058, o nosso estúdio aqui, e sempre ganhas, aberto. Ganhas dois bilhetes para o cinema. Cinema à segunda, olha, não, já foi, já passou, já foi. Está a ser neste momento o cinema à segunda. Olha, pois é, parti pela segunda vez o ecrã do meu telemóvel, então, tive que ir trocar, faz bem. E deixei lá arranjar e trouxe um 3310. Opa, já estava, tinha lá um em casa. É mauzito, é? É. Não, porque só dá para 20 mensagens, tenho que andar sempre a apagar aquilo. Tens que apagar. E para que queres mais? Mas aquilo avisa-te, não avisa? E não dá para ir às internets, o que é a parte mais difícil da minha vida. Olha, por falar isso. Porquê que o Rafael me está a ligar para o pessoal? Eu pedi-lhe para ele ligar. Está-te a ligar para o pessoal? Está-me a ligar para o pessoal. Vocês não ouvem? Não. Ah? Knock a tune. Já não estava habituado. Alô? Rafael? Alô, Riquinhos! Opa, olha o gajo! Já veio falar francês lá dos Açores. Quer dizer, está lindo isto, está aqui, tudo lindo. Então, olha lá, diz-me lá uma coisa: porquê que em vez de ligares para o número aqui do estúdio, ligas para o meu? Porque está no fast dial. Ah, tá. O quê, pá? Aliás, oh Rafa, porque é que tu estás fora do estúdio aqui ao lado? Marques iria. Ui. Atraso sem o vosso cu, está bem? Ai, estavas a ouvir. Agora eu avisei-vos que ele estava a ouvir. Por razões da merda. Forra. Então, mas é verdade. Também é. Olha, Rafael, não devo gozar com os tristes. Tu que não consegues ver. Mas já deves ter visto o Marco com este polo que ele tem hoje. Não, uma t-shirt, é novo. Mas isto é do reboco de casa. Isto é todo o reboco para lá de cima. Eu estou a olhar. Andava a pescar e caiu. Não. Eu estou a olhar para a camisola dele e para o pessoal que tem caspa. Isto é uma maravilha. Dava-me jeito. Olha, então para a geria. Exatamente. Era o que eu estava a dizer. Dava-me jeito. Tens caspa. Admitir, não. Não diminui. Exato. A piada, pá. Continuas um gajo. Então, mas é verdade. Então, o que é que eu ia de fazer à minha vida? É assim mesmo. Está tudo bem por aí? Está tudo bem. Está tá a chover, pá. Está a chover. Ah, a sério? Aqui está um tempo paradisíaco. Está, não está? A sério? Está. Uma maravilha, pá. Tá, por acaso, olha, estou muito, muito agradado com o Tá Miguel. Estás em tronco nu ou não? Estás em tronco nu? Não, agora estou de camisinha, que estava ali ainda a acabar a janta. Ah! Tu deixaste a mulher sozinha? E apercebi-me do desafio. Não, está lá alguém. Está lá alguém. Então, mas vou lá, mas durante o dia andas de cabas, não é? Aquelas... Todo, sim. Mas olha lá uma coisa, tu és adepto de retirar o pelo para ir de férias? Ou não? Mas qual pelo? Agora temos tipo mas, pelo que é do peito, todo pelo, peito. Tiro tudo. Mas tiras mesmo ou estás a brincar? Não, agora a falar a sério. Não, tiro tudo. Mas a cera? Menos o peito, que é peludão, para deixar ficar. Ah, que é para uma boa almofadinha, não é? Sim, exatamente. Mas mete um bocado de pó. Não, é para baleiçar ao sabor do vento lá na plage. Até para limpar as mãos é uma maravilha, um gajo que depois de comer coisas com azeite. Com as bolas de berlinhas mãos cheias de açúcar, é só passar no peito. Limpar a carpete. Aliás, quem nunca? Antes do Rafa ter algum sucesso na vida, ele era tipo um pano humano numa oficina. E estava com o peito fora e os mecânicos passavam a mão no peito. Era isso que eu pedia. Aliás, vocês não se lembram, mas o Geria falou há uns tempos que limpava o carro com um camurça. Era eu. Andava lá a roçar o peito do capô do Geria. Bem me parecia que te conhecia de algum lado. Por mais do que um motivo. Limpava e também porque o Geria é um amante agressivo. Sim, exatamente. Eu durante esta semana revelei demasiado. Durante esta semana, aliás, durante a semana que passou, eu para mim a segunda-feira ainda faz parte da semana passada. Pois faz. Sim. Eu tirei um monte de notas de acontecimentos que uma nota de conto. E como a passagem do Rafael por aqui, por este programa, esta semana vai ser curta, vou já passar para aquela que marcou, olha, faz hoje uma semana, na segunda-feira passada. Bem. Alguém decidiu atear fogo ali na zona de... A zona perto do Rafael, onde ele vive. Sim. E eu, curiosamente... Cheguei cá e recebi essas imagens. Eu, está boa. Ai, tu não estavas cá. Não estavas cá. Lá está. Só. Olha, mas está tudo bem, que eu fui lá e está tudo bem. E então, o que é que aconteceu? Eu, curiosamente, fui fazer uns serviços lá para o pé de casa do Rafael. Uns pescados. Uns pescados. E o que é que acontece? Eu queria estacionar o meu carro e não tinha estacionamento às 9 da noite. Porquê? Era só bombeiros. Não, porque o pessoal queria ver o fogo, pá. Então? Isto não estás a falar a sério? A sério? Que não é ouvi faz, estacionamento? Não falta para ali estacionamento. Agora imagina. Estava à pinha? Agora, não era à pinha, era no sítio, à porta dos meus clientes, estás a perceber? Aquilo estava lotado com pessoas a ver o fogo. É, pá. Qual é o mal? Oh, Rafa, parecia um festival de verão aquilo, pá. Uma loucura. Sim, mas já há uns anos, quando houve um incêndio nesse mesmo sítio, era uma fumarada para aqueles lados do mundo, também havia assim uns quantos espectadores tristes. Pá, desde uma mulher que tinha uma miudita ao colo e estava ao telemóvel a falar do fogo. Isto a tirar a miúda para o chão e dizia: pá, esta gaja está-me a irritar, pá, não me deixem em paz. Eu queria ver o fogo e estou aqui a falar contigo, ela não me larga, pá. Fala assim da filha menor, pequenina. Eu acho que. Prioridades. Qual é o mal? Qual é o mal? Eu diria, sei que é assim que foste educado, mas. Eu acho que. Há pais carinhosos. O Geria é o gajo que até aos fogos, sempre. no seu Nissan Patrola ou uma coisa qualquer no meio do monte. Pronto, sou eu que ponho a sandália. Sempre. Ponho portanto, aquela sandáliazinha. A área cooperativa a buscar silício, gás ao sempre que há ali qualquer coisa perto da Lousã, eu diria que ele é que tem a concessão das florestas lá. Exatamente, é o gajo que vende os eucaliptos. Só fazendo aqui um apontamento. Aliás, mais... eu diria que quando há incêndios é aquele gajo que está sempre a mostrar a fotografia que acabou de tirar ao exatamente. Gajo ao lado. Aqui, olha, eu tirei isto. Olha, isto é chamas com 30 metros. Sou sempre o primeiro a pôr a fotografia. Sempre. No Instagram. No Instagram. Pois, era. Ainda se vê o meu fósforo assim na encostada. E mesmo assim não descobrem quem tu és, hoje em dia. O Instagram dele é burningman.com. Este serviço funciona muito mal. Proteção civil. E pronto, aconteceram-me imensas... Não aconteceram-me... Acontecem-me sempre imensas coisas. Só que eu esta semana decidi... fazer uma compilação de material. E porque estávamos a falar, porque falaste em crianças e largar crianças e não sei o quê, pá, eu vi um gajo ao pé do Leroy Merlin, passa a publicidade, já a fiz, claro. Já fizeste? Eu vejo um gajo a carregar um puto. A carregar um puto? A carregar um puto. A quanto é que eles estão? Como se fosse um conjunto de tábuas. Dentro. Dentro. A quanto é que ele está no. Vocês estão a ver aqueles sacos. Aqueles sacos que eu diria, vai querer essa promoção, mas. Três putos pagas dois. Eu vi um gajo a carregar um saco, num saco do IKEA. Aqueles sacos de plástico agora novos. Sim. Novos não, que estão na moda. Do IKEA no Leroy. Mas ainda não é bonito então. Não, vi na parte de fora, estás a ver? Aqueles azuis que dizem IKEA amarelo. Ah, sim, sim. Para polanha e o caralho. E vinha um puto lá dentro. Então? Qual é o problema? Qual é o mal? Qual é o mal? Quem nunca levou um puto do IKEA? São louros, branquinhos, pá. Vou queimar se calhar também aqui o último cartucho antes de irmos à primeira música, também de deixarmos o Rafael, porque já estás aqui há muito tempo. Está a gastar roaming. O que é que muito se falou na semana passada? E não só. Nos ciganos. Ai, os ciganos. Ciganos. Pá, e eu acho que as pessoas estão a ser um bocado injustas com os ciganos. Porquê? E vou explicar porquê. Sempre, são sempre injustas. Aparentemente, uma das crianças de uma família de etnia cigana, sim. Um dos filhos foi para o pediátrico. E o que é que os ciganos gostam de fazer? Vão todos. É logo, vão todos. E vão todos. Vão todos, vão logo sem. E ficam à porta o tempo que a criança está internada. Portanto, pronto, isto não é preocupação. A isto é preocupação, não certo? Pá, não há aqui nada a criticar. Então, os gajos montaram a tenda e tudo mais, com as suas carrinhas grandes, brancas, que davam-me um jeito às vezes para carregar coisas. Putos de guia. E o que acontece? Uma das carrinhas aparentemente avariou. Eu estou a contar esta história porque passei várias vezes à frente do pediátrico em dias diferentes. Portanto, eu vi stages diferentes. E então, num dia, uma das carrinhas estava lá, normal, e estava o capão aberto e eles lá a mexerem. Certo. No dia a seguir, já estava toda a carrinha no chão. E peças lá por todo lado e os putos a mexerem naquilo. Está a ver? Como querem. Pronto. Dia 3... Arder. Não. Estava a carrinha também... Só em tijolos. Está tudo esmanchado já. Pronto. Já estão a vendê-la. Diz assim, como é que estes gajos vão sair daqui a carrinha? Com os putos. Opa, putos. Então, 3 anos. 3, 4 anos. Mas sabes como é que isso se resolve? Não, eu vou-te contar como é que se resolveu. Mas eu depois quero ver o que o Jair quer dizer. Ao quarto dia, não estava lá nada. Sabes como é que isso se resolve? Nem carrinhas, nem ninguém. Nada. Isso resolvia-se com 4 ou 5 sapos de barro. Que eu não percebo porque é que eles têm medo disso. Expliquem-me. Pois é, pá, porque é que eles têm medo de sapos de barro? É verdade. Olha, eu vou-te contar uma história. Tu deves saber, ouvir-se, porque é que eles... Houve um rapaz uma vez, trabalhava no fórum. Trabalhava, já nem sei. E ele um dia vinha a sair e por engano pá, um cigano nos cornos. Sim, não, basicamente, por engano. Pá, olha, afinal não eras tu, estás a ver? Por engano. E houve uma amiga que lhe deu um porta-chaves. Ah pá, mas estão a ver aquela unidade medida à velho? Que é meter assim, é no braço? É o antebraço. No antebraço? Sim. deu-lhe um porta-chaves desse tamanho com um sapo. Ele nasce sempre protegido. Opa, o que é certo é que ele nunca mais foi abordado por ele. Mas isto é, eu continuo em casa a ver isso. Porque não sei porque é que os ciganos é isso. Eu não percebo, pá. Os gajos metem etnia tão forte que nem depois vem um sapo de barro. Borram-se todos, pá. Isso é magia. É magia negra. Agora, o que é engraçado é que isso vê hoje em dia em todo lado. Tipo, tapetes de entrada, lojas. Nas lojas, é verdade. Há um sapo em todo lado. No Intermarché teve uma. Já não lembro se era um cabeleireiro ou uma loja de roupas. No Intermarché de Condeixa, posso dizer. À entrada à direita, houve as duas coisas. Já não lembro qual delas foi. E estava aquele cheio de sapos de barro. Pronto. Já para evitar. Ciganos. Rafael, olha, esta vai ser a tua deixa. Tens alguma coisa para reportar aí? Por isso, Rafa, quando tu for um casamento cigano, já sabes, é levar um sapo. Um sapo, sim. Mas tens a cascata de gambas só para ti. Como frase de despedida, quero só dizer que afinal aqui nos Açores não há assim tanta consanguinidade quanto isso. Sério? Então já não vou. Até não é como aos periquitos do meu tio. Não. Está bem, então vamos ficar. Mas há! Nota-se bem. Vamos ficar com música. Adeus, Rafael. Fica adeus, bem. Adeus, Rafael. Adeus, beijinho. The Space Program de A Tribe Called Quest. Um regresso muito interessante. E assim nos despedimos desta primeira parte do Espelho Narciso. I want to deal with a bigger insult, man. The heat. It's coming down hard. We got to get our shit together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types and shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen, let's make something happen. Word to Viper, gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold microphone cords. And we grip our balls every time we stuntin' on tour, cause we never bore. Responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the audible. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go getters, don't be bitter, cause we not just niggas. Jerobe, my fire woven to different cloth. Ain't nothing forbidden, this nigga kid is written off. Hard to spit in the city, I'll make this spit and get myself confused. In the maze, you could your brain, missing lust and planning for our future people. None of our people involved. Pouring Henny and smearing off the kid and cracking off and smearing off. Quickly turn a Molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. It always seems the poorest persons, the people forsaken. Dog and Washington's, Jefferson's, Jackson's on the captain's log. They'd rather leave us to the gray and swatter poison deli smog. Glass unblackening, it's happening. You feel it, y'all. I'd rather see we in a three by three structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off to Mars, got the space vessels overflowing. What you think they want us there? All us niggas. Going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream in the car stereo. Where they would promote the show, optimistic little brother with a little hope, you know. Ain't a space program for niggas, yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, yo, you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, yo, you stuck. Sometimes I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refined in her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine. Now people on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this motherfucker, feel like we shouldn't leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas of citizens live in this space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running and money from trees don't fall. Imagine for 1 second all my people of color. Please imagine for 1 second all the people in poverty. No matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone. Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Non-cypher, probably no place to. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space. Time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas, for non-conformers, one-hitter quitters, for Tyson types and Che figures. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For types and types and trade figures. Make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For types and types and trade figures. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. The Space Program, a Tribe Called Quest, nesta emissão do Espelho Narciso. Cá estamos nós, regressamos ao normal, neste dia, claro. Eu, o Carlos e o Marco. Olá. Viram como eu vos tratei pelo o primeiro Carlos nome, apenas. Carlos. Estás a esticar a Rafael, boas férias para ti aí nos Açores. Morre, caralho. Fica por aí, nunca mais voltes, se puder ser. Um gajo de uma ostra, mas era assim. Ah, pá, ele pode ficar encantado com aquilo e nunca mais querias vir. Então, e olha. Porque não? Por acaso nunca lá fui. Vou aos Açores. Aquela pronto. Malta que diz, ah, eu quero ir para a ilha. E lá eu às está. Vezes dizia assim, ah, pá, devias ir mesmo, vai para os Açores e não venhas. Podes ficar lá. Mas aquilo são muitas, pá, tem que ir para a Madeira. Escolher bem. Tens de escolher bem. Mas na Madeira também tens muitas. Fazer que não saem, então é pequeninas. Pequenitas, é. São pequenitas. Pequenitas, mas olha lá uma coisa. Vou-vos fazer uma pergunta. Não sei se. Nosso... vais fazer uma pergunta? Vou. Ah. Não sei se o nosso auditório também sabe disso ou não. Se souber, que depois comentem no nosso episódio quando nós partilharmos lá na página do Facebook. Andam aí agora uns carros tuning. Pronto, isso já dá muitos anos. Sim, pois. Mas há agora uns, assim, especiais, que têm uma espécie de uma grelha em cima. Uma grelha? Sim, e eles depois metem umas malas de viagem, estás a ver? Vintage, aquelas malas à antiga, em cima, só para o estilo. Até mas os gajos têm tuning e têm umas grelhas com malas à antiga. É hipster, não é? É, assim, do tipo, gajos que vão viajar, estás a ver? Ah, mas vão... Vão para o call vão para trabalho PPT, que aquilo. Onde trabalham, mas vão com uma mala vintage. Por cima, em cima, no. Já digo, estás a ver? Tu tipo, vais, vou. Ah, trabalhar. Vou pelo mundo fora até à PT. Escola um toque antes a dizer aeroporto de Orly. E não, isso assim. É os gajos dos jipes. Exatamente. São os dos jipes. Metem jipes aqui. Não, esses metem. Vocês nunca viram isso? Epá, não. Nem fazia ideia. Tenho visto. Com malas, não. Até mesmo carros tuning com isso? Ah, pá, carros assim, tipo pronto, rebaixados. Tipo não sei um Datsun 120. Por exemplo. Mas isso gostava um desses. Pronto, mas depois metem assim uma grelha em cima, como se fossem de viagem. Aquelas malas antigas assim, forradas a pele, estás a ver? Estou a ver. Não gostas, nunca viram isso? Nunca vi nada. Pronto, olha, é um inédito, estou-vos a dizer. E aconteceu-me isso, vi. Mas já viste mais do que um? Já vi mais do que um, sim. É moda. Eu vou tentar ver no Facebook, no Google, se encontra alguma imagem. Mas já se põe aquelas grelhas já antigas? Tipo... Gostou de dizer, aquelas grelhas tipo quase ferro. Isso, é como aquelas grelhas das, que se metia atrás das bicicletas. Tula, aquelas que têm a aerodinâmica, é antiga. Pois, é antiga. Exatamente. Aquelas que um gajo tinha na bicicleta para levar o... Para... Tu falaste do Datsun, mesmo da altura do Datsun. Eu tinha, o meu pai tinha uma carinha de Datsun, tinha um desses assim. Uma grelha. Pronto. Nós até tirámos aquilo porque achávamos fuleiro. Afinal... Agora é fiche. É disso que eu estou a falar. Ah, ora bem, deparei-me durante esta semana. Apá, já não foi esta semana que eu me deparei com essa situação, porque acho que todos nós nesta vida já nos deparámos com isso, que é com os sensores automáticos das luzes nas casas de banho. Opa, e já se falou muito, sobre isto, já muita gente falou sobre isto. Tem uma história boa. Mas há uma coisa muito importante, que é, para além de falar mal e de criticar, nós devemos apontar soluções. Pai, eu tenho a solução para isto, amigos. É fácil. Não. Então. Não, nós temos que poupar energia. Funciona sempre a ti. Temos que poupar energia, não é mesmo? Há sempre aquele pessoal que se esquece, não é? Então era pôr os sensores onde? Dentro da sanita. Ou seja, há movimento no rabinho. Mas depois tu estás parado. Tu só tinhas luz quando ias cagar. Não, também no urinol. Estás a ver? Então olha lá. Espera aí. Não. Sensores, mano. Não, porque assim, imagina, tu, não, é o mesmo da água. Mas tinhas de estar sempre a abanar. Há aqueles sensores automáticos, quando tu sais de fazer a tua necessidade, aquilo automaticamente, psh, manda água. Sim. Estás a ver? Sim, estou. Então era meter um sensor aí. Mas tinhas de estar sempre com o lado, tinhas de estar sempre não, a mas tu não estás estático. Eu não sei como é que tu cagas, atenção. Eu por mim cago sossegadinho. Eu não cago raivoso. Ah, caralho! Sei! Não é isso que eu cago. Mas, sei. Mas olha lá, mas imagina. Mas espera aí. Mas entre estares feito parvo a fazer sinais com as mãos, assim, a esbracejar para ativares o sensor. Arrastava, mexias assim, fazias uma dança, uma dança okay. Com o rabinho. Tu porque isto não faz como antigamente os sensores fazias assim e as luzes acendiam? Pronto! Ou então um tipo um sensor de temperatura. Pá. Temperatura? Ali, quando estivesse quentinho. Estás com febre. Pronto, era isso. Quentinho sempre aceso. Dava mais luz. Quando um gajo tivesse. É lá, está aqui alguém com febre, está aqui uma luz muito forte. Pá. Era um touchscreen no tampo. Touchscreen, exatamente. E aquilo, em vez de ser o dedo a carregar aquilo no tampo, era o teu rabo. Então melhor, tu entravas e tinhas uma pilha que tinha tipo 10 minutos só de duração. Exatamente, tinhas 10 minutos. Mas depois gastavas a mais, se fosse só fazer... Eu não consigo cagar em 10 minutos, peço desculpa. Pois eu também não, eu tinha que levar... Não. Eu levava 3 pilhas, por exemplo. Não. Eu fora de casa é 10 minutos no máximo. Dentro de casa é meia hora, 40, 50. Depende da revista ou do shampoo que eu apanhar assim à mão para estar a ler as. Não, eu se não levar o telefone, o telemóvel é mais rápido. Porque começa a ler para os rótulos dos shampoos e porque lá me segue. Agora se for com o telefone, está quieto. Depois vais para o Facebook, scroll lá. 2 horas e meia, 3. Às vezes que há aquela marca. Sim. Sai, já sentes a perna dormente e ficas dormente, exatamente. E sais e não consegues andar porque já, e cais, já me aconteceu um gajo a levantar e caí no chão, todo o cu no ar, todo borrado, porque não senti as pernas. Isso por acaso aconteceu no parque campismo do Campilo, mas foi levantei-me depois de arrear o calhau e dei-me uma coisa nas costas e caí e fiquei pé 4 horas no chão, todo borrado. Com o peito no chão, no mármore, assim, e não me consegui mexer. Sempre está chato. É muito chato, sobretudo porque as pessoas tomavam um duche. Também era o mesmo. Vocês sítio. Lembram-se daqueles. Tenho pedra no peito até hoje. Eu vou-lhe chamar, já estamos a falar muito nesta. Em cocó, nesta sim, temática. Sim. Mas eu não posso escapar desta. Que era nos parques de campismo, aquelas cagadeiras. Ah, do buraco? Sim, do buraco. Tinhas que apontar. É isso mesmo. Okay. Isso é muito estranho, pá. Tinhas de agarrar às coisas sim, lá. Sim, mas isso ainda é utilizado em muitos sítios. Tipo, na China ainda utilizam muito. É as sanitas de eleição. É, opa, ao menos não vem água dizem, para cima. Dizem que pois é isso. Não pincha a água. Não, isso também é verdade. Vocês fazem a cama? Metem papel higiênico para aquilo não vir para cima? Não. Ai, tu, não. Tu disseste que era... O Jiri gosta porque ele limpa o cu. Aquele pingo que vem, lava logo. Lava logo. Poupa-se muito papel higiênico. Então, pessoal das casas de banho e da tecnologia, metam máquinas de pressão a limpar à pressão. Elefante Azul, se estiverem a ouvir, a patente vai ser registada. Olha, falar em luzes, tenho aqui outra coisa que são os painéis luminosos e psicadélicos das farmácias. Aquilo é uma luz muito forte. Se um gajo não está a identificar, aquilo bate-me. Mas é que no outro dia estava mesmo tipo. Aquele sinal da farmácia. Do verde, assim cobra, coisa a repetir. Sim. Como se não acabasse. O que é que tu queres, rapaz? Mas o chato é que. Não, é que um gajo vem na estrada. Um gajo vem na estrada e aquilo. Não, mas na estrada tudo bem, agora se tu morares por cima ou pois à frente, aquilo me mandou uma luz, janela aberta. Tu nunca sabes se vais pedir um shot ou um teste de gravidez. É verdade. Tipo, isto é uma discoteca ou é uma farmácia? É com o nevoeiro, tu não vês nada a não ser aquilo. É o verde. Se aquilo se vê bem com o nevoeiro, te imagina. Aliás, há histórias que faróis que hoje em dia começaram por ser farmácias. Exato. e é isto. E estou quase aqui a terminar o meu stock a meia hora deste espelho de Narciso. Pronto, tenho aqui uma última, mas acho que esta vai desenvolver muitas outras temáticas. Então. E então, se calhar, o que é que eu sugeria? Que iríamos ouvir já a música. Ah, já desgalhou? Já assim desgalhão. Já desgalhou. Também já estamos quase a chegar subitão. Mesmo à metade. Do EP No Plan de David Bowie, que foi lançado um ano após a sua morte, de lá vamos ouvir Lazarus. Não vamos ouvir de forma Lazarus. Completa, mas vamos ouvir Lazarus. Grande parte. Gosto. Lazarus. Sim, até já. Até já. up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. E vamos interromper Lazarus No Plan AP, David Bowie, a marcar a primeira meia hora deste Espelho de Narciso. O Carlos pensa que está num bar escarrapachado. Tinha um bar muito famoso na Arábia. Então, como é que se chamava esse bar? Chamava-se Alawaku, mas era um bar. Ai, era noites de arrombados. Se tivesse cá o Rafael, nada disto acontecia. Nada. Pá. Não era um aluaguaco bar. Muito famoso, muito famoso. E um, eu tinha um bar que era o Mitzvah. Bar Mitzvah. Mas nesse teu bar o pessoal vai todo com mochilas, não é? Todos. todos com mochilas de pack. Bem, posso marcar aqui o último ponto das minhas observações da semana passada. Eu acho que isto vai abrir leque para outro tipo de gajo, e eu vou falar de um tipo de gajo, vou generalizar. Okay. E então, eu escrevi mesmo isto, e isto é uma pergunta, e é uma pergunta para vocês os dois também, para quem nos está a ouvir, se nos quiserem responder. Como dizer a um petas... que nós sabemos que ele é um petas e que não acreditamos em nada do que ele diz sem que ele se chateie. É cagar em cima, eu não dizer nada. Porque toda a gente conhece este gajo, que é aquele gajo que está-te a contar coisas que são completamente impossíveis e que tu sabes disso. Sim. E ele continua a dizer-te como se fosse a maior verdade do mundo. Certo, mas eu conheci um senhor que era petas, mas além de ser petas, fazia a ti parte da história dele. quer, imagina, ah, uma vez saltei uma ponte de 25 metros para o outro lado, não foi, Marco? E tu dizes, eu, foi. Então fazia parte quase... de ti da história que ele estava a inventar. E pois, tu, para não deixares de... mal. E aquele gajo até lá estava. Não foi, Marco? Foi, e tu para não, foi, e tu para não estás ali assim, foi. Será que isso é um lapso de memória meu? Pois ficaste, mas depois, assim, não estava lá. Mesmo que ele esteja, mesmo que tu saibas que ele esteja efetivamente a mentir, também não queres estar ali a desmascarar e à frente do pessoal todo. É isso. O que me acontecia muito era vir um gajo que eu não conhecia lá nenhum, opá, oh, como é que estás, pá, tudo bem, e não sei o quê. Epa. E depois está outro gajo comigo, e ele começa assim, o quê, este gajo, opá, do caraças, tu lembras-te daquela noite, nós os dois, pá, uma cena, não te lembras? Não, e eu, não me lembro nada, o que é que estás a dizer, quem é que és tu, e acontece isto, eu não sei se aquele gajo está a inventar aquilo ali no momento, estás a ver? É possível, mas... Eu acho que as pessoas, tanto imaginarem uma mentira... Acreditam a certo naquilo, ponto é que começam a acreditar naquilo. Mas houve, lá em baixo, ao pé da loja do Cidadão, aconteceu uma coisa muito gira que se prolongou durante para aí uns 2 meses e meio, 3 meses. Que era, cada vez que eu deixava lá o carro, o senhor do parque de segurança me dizia que me dizia, então, José, tudo bem? E eu virei-me para trás e nem lhe disse que era o José e disse, alinhei logo. Como disse, eu logo. Está tudo bem. Então, e a Elizabeth continua lá no coiso? E eu, então não continuo, porquê? Então... E então, passado 2 meses e meio, opa, o gajo mandava-me, olha, dá um abraço ao João, diz que não sei o quê, estão lá as batatas para não sei quem. Então prolongou-se uma mentira durante dois meses e meio. E depois, infelizmente, não se prolongou mais porque o senhor foi ou despedido, ou mandaram-lhe embora. Mas... Tiveste sorte? Tive sorte. Porque foi lá a Elizabeth e... Porque está num condutor marítimo agora para a África do Sul. Às postas. Mas pronto, sim, mas há pessoas que fazem tipo parte da história e tu não fazes ideia porquê e te alinhas naquilo, sim, e tens de dizer, sim, que sim, é isso, é certo, estava, fiz, com certeza, estive lá, tu não fizemos, pois. A última vez que isso me aconteceu foi em Braga. Não, eu estava sozinho. Ah, de cortar às postas em ácido, foi em Braga, sim. Sim. Eu estava lá. Tinhas acabado de ver o Breaking Bad lá estar, e lembrei-me na altura. Exatamente, porque não meter um gajo em ácido. Mas sim, já vi muita gente em ácidos. Não tiro ácido num gajo. A última vez estava a passar discos aí num clube noturno e veio um gajo ter comigo, assim do nada, ele entra na porta lá em baixo e vem direitinho a mim e cumprimenta-me. Ah, como é que é? Tudo bem? E eu fiquei assim... Pá, mas eu não conheço este gajo. E pensei aquela coisa, o que é que tu lhe vais dizer, não é? Dizes nada. Topa! Ele não te pode dizer que está a gostar muito daquilo porque ele acabou de entrar, não é? Mas já me aconteceu, o gajo atravessou também de um lado ao outro e está tudo bem. E quando ele me apertou a mão, eu notei na cara dele que ele estava a arrepender. Ele, assim, não era este tipo, gajo. Não é este gajo. Eu, está tudo bem. Ele, e foi-se embora. Mas assim, ele reparou. O Jiri também muito destas coisas. Jiri, uma vez confessou que entrou num restaurante ou num café e não sei o quê e que não era aquele restaurante. E para não dar parte fraca, o que é que o Jiri faz? Café. Agarra no telemóvel, finge que está a ter uma conversa com alguém. Então, mas não era aqui, pá! Ah, pá, pelo amor de Deus, pá, isto não se faz a ninguém. E sai do café. Isso é muito bom. É muito a jageria. É muito bom. Em vez de eu até posso dizer que foi na meta dos leitões. Se não estiverem a ouvir, tipo, já uma pessoa normal, tipo, epá, enganei, vou embora. Mas isto tem alguma história dessas, assim, de uma forma descancarada, de um engano ridículo vosso? Engano? E que para desfazer aquilo foi complicado de vocês inventarem qualquer coisa para saírem ilesos, digamos assim. Eu sei que já tive algumas, mas agora não me está a vir nenhuma memória realmente. Está-me a falhar aqui qualquer coisa, mas já me aconteceu, certeza absoluta, que inventar qualquer coisa qualquer. Sei que já tive cenas que tu dizes as coisas mais parvas, tu depois quando vais a pensar que aquilo não faz sentido nenhum e as pessoas ficam tipo, é pá, é capaz de ser verdade o que eu quero estar para aquilo. Depois não podes voltar atrás. Tu segues ali para um caminho que aquilo já não há volta a dar, meu. E quando tu estás a garantir que sabes uma coisa a alguém e não é bem assim. E tu estás a contar e estás assim, se calhar não é bem assim. E sabes perfeitamente que não é. E se eu agora desfizer isto, estou lixado, vou perder a minha credibilidade, não é? Tu estás ali 100% de certeza a comprometer e há alguém no grupo que diz eu acho que isso, não... e tu dizes não, e depois aquele não é assim, peraí. acabei. E depois tu sacas o telemóvel, vais ver o Google e e capeta que eu espetei. E depois calas-te e deixas o assunto. Fica ali. Aquele silêncio. É verdade. Olha, e uma coisa, aquela estação de serviço, acho que é limpa um balde, tem muitos. Como é que é de explicar? Tem muita louça e muita. Ah, tem lá um restaurante, vasos e não sei o quê. É como uma espécie de centro comercial, estás a ver? Sim, sim. Agora explica-me uma coisa: já alguém viu alguém comprar lá alguma coisa? Não. É que parece estar sempre com as mesmas peças de há 20 anos atrás. Por acaso é uma coisa que tem também lá uns bolos. Uns suspiros ou o quê? É outra. Isso é outro, não é? Não, não, é uma que só tem. É só barro. Peças em barro. Barbecues para montar em casa. Levas aquilo aos bloquitos. Assim, para montar. Já me perguntei, mas quem é que lá vai? Alguém comprar aquilo? E balões? Para meter no jardim? Eu acho que sim. É que aqueles... parecem ser sempre os mesmos, pá. Mas lá estão. E nunca viram aqueles que, além disso, têm tipo um cavalo assim, em barro grande? Sim, sim. Quem é que compra? Quem compra um cavalo em barro? Mas fica bem, se eu tivesse um jardim grande. Um ou na sala. Uns gnomos também. Tu entras na sala e tens lá um cavalo. Mas o cavalo ocupa a sala toda. Exatamente. Tipo, aonde é que eu me sento? Opa, no cavalo. Cavalo. Olha, o cavalo é que me diz daqui, pá. O cavalo é que não pode sair. Mas ainda bem que passou essa moda, aquelas modas das fontes do menino fazer xixi. Sim. Uhum. Porque era muito, muito menino fazer xixi. E a Santa? A Santa não, tinha assim uma musa. Sim, com uma cena de tarago. Não, parece que estava a casar dela, assim, só com o lençol agarrado ao corpo e estava a bufar água pela boca. Mas aquilo dava-te um ar muito nobre à tua habitação. Sim. Tinhas uma barraca, mas tinha uma senhora ali à frente. E um esguichar água. Esguichar água para cima do caso. É verdade. É verdade, sim, senhor. E cogumelos. Cogumelos? Cogumelos, gnomos. Gnomos também. Gnomos também, rasportas. Ah, oh, pá, não, mas acho que não posso dizer isto. Agora já te comprometeste. Acho que já me comprometi. Já me comprometeste, pá. Andaste a trocar. Roubavas os gnomos todos. Eu vou tentar contornar isto de uma maneira em que eu vos consiga revelar aquilo que vos quero dizer, mas sem comprometer ninguém. Sem ferir. Sem ferir. Então, ora bem, eu estive com uma senhora. Ai. Como é que eu ia dizer isto? Era anã. Anã. E foi. Foi o único momento na minha vida em que eu tive mais de 5 minutos com uma anã. Mas tu estavas bêbado? Era nada, tinha 2 anos. Não, nada que envolva. Pronto, coisas sexuais. Nem... Ai, não foi sexual. Foi só. Ah, pronto. Não, não acho que. Pronto, ok. Então o que é que tu. Então o que mais beza logo? Digo, mané. Não, um contacto assim mais prolongado. Pronto. E o que acontecia? Não tem nada de mal, atenção. Nada de mal. Já não é história nenhuma. Já não tem interesse nenhum, pois. Não tem nada de mal. O que acontece? É. Para compensar a falta de altura, ela tinha o cabelo. Tinha um grande cerdão. Sim, não. Pá, tinha assim uma. Uma juba. Estás a ver a Marge Simpson? Sim. Tinha uma cena assim, para cima. Estás a ver? Até ele tinha aqui 1,80m com o cabelo? Não, 1,60m com o cabelo. Bom. Ah, pá, eu não. É assim. Esculhão ali. Para... Eu estou-me a sentir tão mal. Agora já deu puta. Pois é. Mas adiante, é lá vai mais um gosto, opa. Lá vai mais um gosto. Lá vai menos um gosto. Vamos ficar com menos um gosto. E vamos sofrer mais de um comentário a dizer: e este pessoal é de mau gosto e não sei o quê. Olha, já viram? Falámos em cagar anões ciganos. Rapaz, isto está muito mal, não está? Está ótimo, eu estou a Será que acabou? Era só isto. Era só isto. Foi um fascínio por ter estado mais de 5 minutos. Sabes que eu e o Geria temos um amigo em comum, não vamos dizer o nome. Também tem um fascínio com anões. Mas ele tem mesmo um fascínio. Não, mas era um fetiche, mas era muito específico. Era uma anã com cotos. Tinha que ser uma anã com cotos. O quê, meu? Era muito específico. Não, esse gajo é doente. Mas esse gajo é doente. Claro que é doente. Mas só pode. Era um vazio de aquilo, mas eu acho que tinha mesmo uma fixação, uma pessoa assim. Pá. Portanto, se há alguma anã. Que deixa o contacto. Deixa. Que ele não consegue, porque não tem. Meu Deus. Vamos ficar. Com o Wild Beast. Olha, isto é ele, somos nós, o Wild Beast. Boy King, to be you. Para seres tu. E nós estamos a ser nós de uma maneira muito má neste último quarto de hora do Espelho Narciso. Estou-me a sentir tão mal. Dream something. Boy King to be you. Pessoal, como é que nós vamos safar este programa nestes 12 minutos? Porque então, isto está muito a mal. Falamos de coisas. Vamos ao Facebook, dá sempre jeito, se calhar, não sei. Quando nós vamos forçados, é isso. Quando nós vamos ao Facebook forçados. Nós sempre queremos. Podemos falar de eucaliptos. Eucaliptos, por exemplo. Que é uma coisa que toda a gente critica. Eucaliptos. Os eucaliptos secam tudo, pá. Tudo à volta, não é? Secam tudo, pá. E os incêndios é culpa dos eucaliptos. Dos eucaliptos. Mas sabem bem, é uma coisa estranha, sabem bem os eucaliptos. São muito compridos. Olha, vocês sabiam que o maior eucalipto da Europa é o teu? Está ali na Quinta das Lágrimas? Não. Está na Mata de Valcanas. Podia ser na Mata das Gerias. É verdade. Eu ouvi uma senhora especialista. Em eucalipto? Em eucalipto. Em tudo, de forma geral. Em tudo? De uma forma geral. Não era uma. Não era uma. Não, é isto. Foi em rádio. Foi uma entrevista em rádio e. E ela nem é de Coimbra. E ela disse isso é que o é maior eucalipto da Europa está na Valcanes. Em Valcanes. Quantos em metros é que isso metros tem 115 metros. De altura? Acho que é isso, era 115 metros. Sim, senhor. Algo desse género. E de largo? Tem... Dois homens não abraçavam. Não abraçavam. Ai, meu Deus. Dois homens. Pois é, porque é que a Zara Homem só tem coisas para casa? Ih, opa! A ver se safo isto, mas mesmo assim ainda estou a piorar. Está a correr bem. Está. Pois é, muitos incêndios a marcarem este verão. Não vamos falar sobre isso. Muito incêndio. No entanto, trouxe isso para aqui para a conversa. Fizeste o som. Enquanto bem. Vou fazendo aqui um scroll no Facebook, scroll. Só que não aparece publicidade manhosa daquelas scroll. Que nós queremos. A maior árvore mais alta da Europa está na Mata Nacional de Balcanas. Estás a pesquisar isso? Ele foi confirmar. Ele está a confirmar. Ele pensa que eu estou a brincar. É um eucalipto. Viste? É. O Jiria pensa que eu estou a gozar. Isto saiu na TSF. Eu só vos ensino coisas. Eu só vos ensino coisas. Não, dá sempre jeito de saber qual é o tamanho agora disso. Vê lá se não é 115. Vou aqui analisar. Deve estar arredondado à décima. 100 qualquer coisa. 114. 3 metros. Tem 3 metros e meio de altura. Tem 3 de largo. 3 de largo. De largo. Então, Geria. Novas tecnologias. Nós não nos podemos calar aqui na rádio. Sabes que o Geria e novas tecnologias é uma coisa. Ele tirou um curso no Esquenó. O Geria, assim, para quem não está a ver. 72 metros de altura. Então falhei nessa. Não, só por metade. E atenção, isto foi. Pois é. Foi medições em 2002. Ele pode ter crescido. Agora está maior. Exatamente. Está um rapagão aquilo. Ainda é novo. Está um matulão. Ainda é novo e ainda cresce. Está. Para quem não está a ver o Geria, como é que ele mexe no telemóvel? É uma mão agarra nele. No telemóvel e a outra vai carregar no ecrã. E o esforço que é preciso fazer isso? Portanto, o Geria a conduzir e ao telemóvel não dá. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá. Portanto, não. Olha, estou a ver. Sabem o que é que eu estou a ver, amigos? Opa! Olá! Estou a ver o quê? Ai, não estou nada. Não está. O que é que vocês acham daquelas pessoas? Pronto. Que chegam aos cafés e começam a arrastar mesas para juntar. Era matá-las, não é isso? Eu imagino os donos dos cafés têm aquilo tudo por uma ordem e tal. E depois e juntar isto aqui tudo. E há mesas que são pesadas e estão-se a cagar. Continua. Olha, a falar nisso, todos vocês conhecem aquele gajo. Não sei se é um de vocês. Aquele gajo que sem querer parte tudo. Num café, vira uma mesa tudo para o meio do chão, sem querer. A levantar-se, bate com o joelho na mesa, vai tudo para o meio do chão. Não somos nós, mas há pessoal. Eu conheço esse gajo. Tu és esse gajo? Quem é o gajo? Sem ser o Nuno Marco. É um gajo que ele até. Pronto, ele é da minha família. É aqueles primos assim já. O Restolho, estás a ver? O Restolho. É já. E ele é esse gajo. Pá, que sem querer. Pá, é despistado, vira tudo, vai tudo para o meio do chão, o caranca, tudo, parte tudo, acho que é uma rodada, ele se for preciso toca sem querer na bandeja e vai tudo para o meio do chão, por exemplo. Pá, então, olha, eu fico sem saber se o gajo é despistado, estás a ver? Não, ou se já é também ele está-se completamente a borrifar, se parte tudo e se vira tudo. Eu não trouxe dinheiro e não, portanto há que haver uma maneira de não pagar. É que depois tu chegas a uma altura que tu não percebes se aquilo é propositado. Para chamar a atenção. Sim, é isso. Do tipo, se o despiste dele, como é levado na brincadeira, o pessoal não liga muito. O gajo já é um gajo despistado e não sei o quê. Se ele já se aproveita disso a certo ponto, ou se não se preocupa. Se for esperto, aproveita. Eu aproveitava. Tipo, eu não. Olha, até porque a cerveja é mal empregada, não é? E depois tens que pagar tudo. É isso, ela paga-se na mesma. Pá, se bem que há aquela malta porreira. Ah, deixa estar. Não, foi uma assim, pagar a toda a gente. Exatamente. Agora a segunda vez. E acontece a segunda vez. A décima vez. Pá. É, já vou no segundo lado da sala. Parte-me os copos todos. Pá. É assim. Aquela copa é uma euro, pá. Pronto, e tu que encontraste? Não encontraste nada, não? Mas está. Sim, na escola. Na escola? Sim, nunca vos acontecia que era. Portanto, vocês estavam na boa, na vossa cena, não sei o quê. Pá, entretanto. Aconteceu. Não. Nunca entretanto, opa, vocês passavam-se dos cornos e diziam assim, pô-se! E calava-se tudo, pá. Nesse exato momento. Oh, Nuno! Nesse exato momento que vocês mandavam essa. Calava-se tudo, parecia que tinham calado todos para vos ouvir. Isso é esquizofrenia, Nuno. Isso é muito complicado. Tens que ir ao Sobral de Cida. Mas ainda se dá o leite com chocolate na escola? Eu gostava muito do leite com chocolate. Acho que não. Eu roubava muito leite com chocolate. Mas isso depois foi. Começaram a gostar. Eu gostava leite... muito de continuar esta emissão, mas. Leite com chocolate. Não gostas de leite com chocolate? Nós vamos pesquisar isso de leites com chocolate. Mas acho que eles, para acabar, semana falamos sobre isso. Para não engordar, então era leite branco. Vamos só, ficar assim, com. Não. É melhor, queres ver? Vamos ficar com o Evil the Battle para fechar este programa, que foi assim um bocado estranho. Eu ainda vou. Eu depois vou ouvir isto. Também. Vou ouvir isto para ver como é que isto ficou. Portanto, há aqui um lindo serviço. O Espelho Narciso volta para a semana com o Rafael e sem Geria. Isto é assim. Geria. Roda bota fora. Isto é. Boa viagem de avião lá para Cova Gala. Sim, aquilo. Olha, mas lá vai a vacina. Aquilo, nesta altura é complicado. Mosquito do Zito. E o peixe-aranha, aquilo, quando pica, pica bem. Thank you.